Salve galera, estamos em mais um Davecast para falar de A Forma d'Água, filme de 2018 e líder em indicações no Oscar 2018. E eu tenho aqui comigo Gabriel Pinheiro. Olá! William César. Salve, William. E o Vultinho não está. Por quê? Porque sexta-feira não é dia de gravar podcast, de acordo com o Stuck, e nós concordamos. E o nosso primeiro convidado, Gabriel Stuck. Fala, cambada! Beleza? Detalhes, sinopses e tudo mais depois da vinheta. Você está ouvindo? Davecast. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Então, galera, A Forma da Água é um filme que se passa no começo dos anos 60, que conta a história da Elisa, interpretada pela Sally Hawkins, que é uma zeladora muda, trabalha num laboratório onde está sendo mantido um homem anfíbio, que é trazido da Amazônia para os Estados Unidos, porque os americanos têm uma esperança de usar ele na guerra espacial contra a União Soviética. Então o filme se passa todo esse contexto de Guerra Fria. E aí a Elisa, ela se apaixona por esse monstro e ela convence os amigos dela, que por acaso são um gay e uma negra, o vizinho dela e uma das faxineiras que trabalha com ela. Ela convence eles a resgatar esse homem anfíbio porque os caras querem matar ele. E a história se desenvolve a partir disso. O elenco? Então, já no elenco contamos com o Sally Hawkins como a Eliza Esposito. Aí agora a gente tem o Homem Anfíbio, que é vivido pelo Doug Jones. E temos a amiga da Eliza, que é a Zelda, vivida por Octavia Spencer. E temos o vizinho, que é o Gillis Richard Jenkins. E aí tem os dois principais ali do núcleo da pesquisa, que é o Mr. Robert Hofstadter, que é o Michael Stumberg, eu não sei se está certo, mas é isso mesmo, e o Michael Shannon vivendo o Stickland, que é o inimigo do filme, né? Podemos dizer assim. Sim, o vilão antagonista. Esses são os personagens principais aí que envolvem a trama, né? O núcleo principal mesmo é a Eliza com o homem anfíbio e outros ali tá ali pra atrapalhar, tá ali pra ajudar esse casal aí, que a gente vai descobrir que eles vão virar um casal. Não sei se já é spoiler de cara, mas tá no pôster, então não tem o que reclamar. Spoilers, spoilers, spoilers! Não, aqui não tem programa, parte sem spoiler, não. Aqui é full spoiler, porque é muito chato ficar falando sem dar spoiler. Já nos prêmios... Se não tiver spoiler, a gente nem vai. É. Já nos prêmios, ganhou o Globo de Ouro como melhor filme dramático, melhor trilha sonora original, acabou ganhando. Melhor atriz em filme, a Sally Hawkins ganhou. Melhor atriz coadjuvante foi pra Octavia Spencer. Ator coadjuvante foi pro Richard Jenkins. E daí foi indicado também ao Oscar, né? O Oscar 2018, que agora nós estamos começando a nossa maratona de filmes do Oscar. Se eu não me engano, também na Tipo Internet vai ter, então confiram lá. E as indicações já ao Oscar, teve indicação de melhor filme, A Forma da... melhor filme. Teve indicação pro Guilherme Del Toro em direção. Melhor atriz pra Sally Hawkins. Melhor ator coadjuvante pro Richard Jenkins. Melhor atriz coadjuvante pra Octavia Spencer, né? Novamente, ela foi indicada. Melhor roteiro original, A Forma d'Água. E também acho que teve mais duas indicações. A melhor fotografia e melhor figurino. Não. Mixagem de som, edição de som, design de produção, montagem e trilha sonora original. Caramba, teve muita indicação mesmo, eu não tinha percebido que eram tantas. Foram três. É, falando três não parecem que são tantas, mas caramba, tem todas praticamente. Sobre as indicações, justo ou não, o que vocês acharam? Cara, acho que essa que é a questão do podcast, cara. É se esse filme realmente mereceu as três indicações, sabe? Porque se é um bom filme, a gente já sabe que sim. Mas mereceu as três indicações, acho que esse que é o ponto, sabe? Um ponto que a gente tem que discutir, cara, porque tem algumas coisas aí que é um pouco complicado. A gente pode destacar isso com o passar da crítica. Sim. Agora falando sobre a filmografia do diretor, né? Que tá indicado também para a melhor direção, Guilherme Del Toro. E ele tem aqui uma boa lista aqui de filmes e séries também trabalhou em séries. Então, primeiro, ele trabalhou no filme Cronos, foi o primeiro filme dele, de 1993. Ele também trabalhou em Mutação, de 97, Espinha do Diabo, de 2001. E o primeiro grande filme dele, assim, teve mais uma repercussão, foi Hellboy, que é baseado nos quadrinhos, né? Quem é fã de quadrinhos conhece. Ele também dirigiu, e aí foi o primeiro grande clássico da vida dele, foi O Labirinto do Fauno, que é um filme excepcional, e eu acho que é o melhor filme dele, e depois veio A Forma da Água. Ele trabalhou em Hellboy 2. Sim. Dirigiu em 2010. Na verdade, não dirigiu, ele escreveu. Não Tenha Medo do Escuro. Ele trabalhou também na produção de O Hobbit, Uma Jornada Inesperada. E, na verdade, toda a trilogia do Hobbit ele trabalhou ali na produção. E também ele dirigiu o Blockbuster, que era o Blockbuster Pacific Rim, que aqui no Brasil se chama Círculo de Fogo. É um dos vários filmes que tem o nome Círculo de Fogo. E o último filme dele antes da Forma da Água foi Colina Escarlate, que é mediano. Dá pra assistir, mas não é tão bom. Vale. E também tem a ótima série. Deixa eu só concluir aqui. Tem a ótima série The Strain. Ah, não conheço. Vale citar também o Blade 2, que é o melhor Blade da trilogia. Ah, sim. Aparentemente, não apareceu aqui no IMDb, onde eu tô pegando, não tem o filme Blade. Curioso isso aqui. Mas é dirigido por ele, eu tenho certeza, essa aí. Não, tô ligado. Mas por que simplesmente não apareceu aqui? Sim. Desses aí, ô César, qual que é o teu preferido? Labirinto do Fauno, com certeza, cara. Eu acho que muito foda. Eu acho que é o melhor filme dele. E aí, Shape of War, na minha opinião, vem depois. Vale citar que o Doug Jones, ele sempre trabalha com o Guilherme Del Toro. Ele também era o Fauno no filme Labirinto do Fauno. É, isso que eu ia falar. Sim. Sempre tão junto ali, tem a parceria, né? O Doug Jones é feio, né? Ele é o Johnny. Sim. O Doug Jones, ele é o Johnny Depp do Guilherme Del Toro. Sim. É, o Johnny Depp do Guilherme Del Toro. Mas não vamos falar de Johnny Depp aqui. É, que o Pinheiro é muito fã. É, Pinheiro é muito fã do... Ó, curiosidade interessante que vale ressaltar é que o visual da criatura, eu não gosto de chamar de monstro porque ele não é um monstro, não é uma coisa ruim. Ele é uma criatura, né? Mas vale citar que o visual dele é muito parecido com o da criatura do filme... Monstro do Pântano. O Monstro da Lagoa Negra. Que é um 50, um clássico. Aí tem toda essa polêmica aí, hein, cara. Por quê? De ser um plágio? Mas que eu lembre a questão de ser um plágio. De ser um plágio desse filme. De ser plágio de uma peça que tá saindo aí. Assim, cara, eu não me importo, sabe? Tipo, eu não tô pra... Eu não conheço essa polêmica, não. Eu explico. É que assim... É, o que eu vi que o visual baseado no monstro desse filme de 1950 não seria um plágio, seria uma homenagem. Mas o plágio vem quando existe uma peça inglesa, também mais ou menos dessa época, 1960, 1970, que estava no auge, né, essas peças e etc. E ele acabou copiando a história, que era uma faxineira que tinha algum problema, acho que era muda ou surda, e ela acaba se apaixonando por um golfinho. Não é nenhum tipo de criatura fantástica ou nada. E ela acaba salvando ele... Mas é ele... experimentos também. É, e ela acaba salvando esse golfinho do mesmo modo que ela, assim, colocando dentro das coisas, coisa bem, bem interessante da forma d'água. Mas eu já... Mas eu já ouvi falar que isso aí foi desmentido e que o Guilherme Del Toro tava todo... Ele sempre foi muito claro nas suas inspirações, né? Não sei, eu não me aprofundei muito no assunto, mas as pessoas que eu confio disseram que it's bullshit. Que é muito comum na... Rapaz, se você... Parece que o... Se você tirar... Várias coisas dos anos 50, eu acho que a galera confunde um pouco referência e inspiração com plágio. Eu acho que, como tu falaste, eu acho que vai mais pro lado da homenagem do que do plágio. Cara, eu penso assim. Eu tô ali pra assistir o filme. Agora, se o cara copiou ou não, não importa, cara. Não importa se eu gostar do filme ou não, entendeu? Cara, se o filme for ruim, ele não vai ser ruim porque o cara tá copiando, supostamente copiando o trabalho de outro. Se a gente tirar esse elemento da paixão, né, do romance, então dá pra dizer também que o filme é um plágio de Free Willy. Ou de Bela e a Fera, cara. A Bela e a Fera, isso daí é Bela e a Fera. A Bela e a Fera também tem uma referência. Cara, pra mim é indiferente, sabe? Se ele copiou ou não, se ele pegou a mesma ideia, se ele escreveu o mesmo roteiro, cara, pra mim é diferente. Tô aqui pra assistir o filme, tá ligado? Então... Pra mim, tanto faz se o cara copiou ou não, cada um sabe o que faz, certo? Ah, então. O ponto é se ele fez essa cópia bem ou não. É, eu acho que muita gente tá entendendo errado o filme, tanto que eu tive uma interpretação inicial do filme que eu vi duas vezes bem complicada, mas é isso, faz parte, né? Você interpretar de um jeito e depois reassistir e ver de outro modo. Porque a primeira vez que eu vi... Me pareceu muito uma cópia de muitas coisas, mas a gente tem que entender que o objetivo do Del Toro era fazer uma grande homenagem ao cinema. Como, por exemplo, La La Land faz, poxa. La La Land teve 3 indicações também. Não vou entrar no mérito se é melhor que A Forma d'Água ou não. Acho que não vale a pena entrar, mas... La La Land é um grande amontoado de referências aos musicais dos anos 30 e 40. E ninguém teve problema com isso. E esse aí já estão problematizando mais. Inclusive eu problematizei, e vou dizer por quê. Mais pra frente, deixa mais pra frente. Aquela problematização? Aquela. Ih, rapaz! Ah, não, cara, não. Eu já tô pensando o que é já. Eu não. Te falei, Stuque. Isso é o que eu tô pensando. Vamos deixar mais pra frente. João Kleber, a gente é com o João Kleber fazendo expectativa no povo. Mas então, vocês acham que o filme é uma cópia ou é um amontoado de referências, uma homenagem? Eu fico com a parte da homenagem. Cara, eu acho que é mais homenagem do que plágio, sabe? Acho que... Cara, mesmo que for, sabe? Pra mim não importa, cara. Eu assisti o filme, eu gostei. Não achei um dos melhores do Oscar, mas ele foi indicado 3 vezes, acho que é porque tem alguma coisa, sabe? Não ia ser à toa. Mas eu não me importo tanto com isso não, cara. Eu não sou juiz pra julgar, sabe? Mas eu gostei sim, cara. Eu acho que eu fico mais na referência, usar algumas coisas, homenageando. Eu também. Que simplesmente, vai lá, eu gostei dessa história aqui, da peça que ele apresentou lá na década de 70 e vamos copiar. Acho que não foi assim. Eu também gostei, eu também achei que o filme foi mais uma homenagem mesmo. Eu não senti muito. Quando trata-se de uma imitação, quando trata-se de um plágio, você percebe mais uma forçação de barra em fazer tudo muito parecido. E esse filme, ele deixa coisas bem minimalistas, na minha visão. E eu achei que eu não vou dizer também que todas as indicações ao Oscar foram justas, eu até estava comentando isso com o William César. Mas todo ano nunca é justo, né, cara? Mas de qualquer forma... Eu não acho que todas as indicações foram justas, não acho que todos mereciam, mas, assim, algumas foram. Uhum. Vocês querem fazer a análise a partir das indicações? Ou vai... A gente tem muita coisa pra falar. A gente tem o próprio filme, a gente tem as indicações, que é o nosso foco, né, agora nessas próximas semanas. Então, assim, meu ponto sobre as indicações. Eu acho que ele teve todas essas indicações porque ele é um filme muito redondinho. Ele é muito certinho, não tem um plot twist, não tem uma grande virada. Ele é aquilo que chega quase a ser previsível. Mas ele tem uma trilha sonora cativante, ele referencia o cinema, então ele tem tudo que a academia gosta ultimamente. Pelo próprio La La Land a gente pode ver isso, eu vejo muita similaridade na mentalidade da academia ao indicar esses dois filmes. Então, assim, cara, o que você falou que ele não tem um plot twist, não tem mesmo, sabe? Eu acho que também não caberia nesse filme, uma coisa desse tipo. E eu acho que também não faz falta, sabe? Não, com certeza não. Eu acho que o filme por si só é muito bom, sem precisar de todas essas coisas. Por mais que, a gente já sabe o que vai acontecer. Quando começou a gente já entendeu mais ou menos, sabe? Então, cara, eu não vejo problema de ser isso, sabe? O filme é bom, ele não precisa desses artifícios pra surpreender. E pelo contrário, se ele fazendo as coisas simples e direitinho, pra mim já tá ótimo, sabe? Eu vou pra esse ponto. Eu tenho uma visão um pouco diferente. E assim, por exemplo, ele meio que sugere, né? Eu percebi, por exemplo, ela conta que quando ela foi encontrada na água, ela já tinha aquele negócio aqui no pescoço, aquela cicatriz. E aí a criatura transforma aquelas cicatrizes em guelras, né, que é o peixe tem para respirar debaixo d'água. E não sei, cara, ele meio que sugere ali que ela podia ser tipo um ser híbrido, assim como a criatura, que ela pudesse ser também uma criatura não humana. Não sei. Sim, eu reparei nisso no começo, cara. Quando deu um close assim naquilo lá, eu falei, opa, peraí, alguma coisa vai sair daqui. Outra coisa que eu também observei, e aí vocês falaram que chega a ser quase previsível, né, o filme. Mas, por exemplo, eu não esperava que aquele cientista lá, soviético, ele fosse levar um tiro naquela cena. Eu sabia que ele ia dar uma merda ali, mas não que ia dar um tiro nele. Não, mas o plot geral é bem previsível, né? Cena por cena, claro que a gente não vai saber tudo. Agora, outra coisa. Eu achei que ia terminar ali com a Sally Hawkins e a criatura caídos no chão, mortos. Eu achei que ia terminar daquele jeito. Seria massa. Isso pra mim seria previsível. Isso pra mim seria um final clichê. Agora, aquele final deles indo pra debaixo d'água, aquele enquadramento perfeito pra eles no meio, é poética. Cara, aquela cena é muito bonita. É poética. Aquela cena com certeza ajudou as indicações do Oscar. Eu acho que aquela cena é justamente o que dá a direção do mágico. Termina com aquela sensação de conto de fadas. Sim, até uma característica do Guilherme Del Toro é esse realismo fantástico. Que eu tava até conversando com um amigo sobre esse filme, ele acabou não podendo participar do podcast, ele tem umas ressalvas a participar e etc. Mas ele entende muito tal, de literatura e etc. E ele me falou que realismo mágico é algo que existe na literatura e o Del Toro traz pro cinema. Ou seja, misturar um fato histórico muito importante para a humanidade com algo mágico, fantástico, conto de fadas, assim mesmo. E é uma característica dele e ninguém consegue reproduzir com a beleza que ele consegue. O Del Toro é mexicano e o realismo fantástico é uma parada daqui, da América Latina. Então, eu acho que justamente por essa ligação dele com o nosso continente, ele adapta isso para o cinema, que na verdade, o realismo fantástico é uma escola literária. E realmente ninguém faz essa adaptação dessa escola de literatura para o cinema, o autor faz. E aí na literatura tem uns caras tipo George Luiz Borges, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, que vão nessa vibe de colocar uma parada mágica dentro da realidade como se fosse algo normal. Eu acho que isso é um pouco difícil também de fazer, né? Não é uma coisa fácil. Sim, com certeza. Quem gosta também de trabalhar isso é o Tim Burton. Mais ou menos, assim, né? Não, veja bem, o Tim Burton, tipo assim, os filmes dele são mais galhofa do que... Mel Brooks. Não tem a mesma... Calma. Não tem a mesma profundidade, por exemplo, que o Guilherme Del Toro. Ele não tem esse senso poético que o Guilherme Del Toro tem. Ele é galhofa, o Tim Burton. Só que esse negócio realismo fantástico tá presente nas obras dele. cara, sabe um filme que eu consideraria um realismo mágico, um realismo fantástico? De certo modo, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Porque ele traz uma França extremamente utópica, daquele jeito bem que os estrangeiros acham que Paris e a França é, mas não é. Claro, de um modo diferente, porque não tem seus monstros, esse tipo de coisa, mas dá pra considerar com certeza. Eu fico com a opinião de restringir o realismo fantástico a coisas que são produzidas na América Latina ou por gente da América Latina, então eu não dou essa felicidade pra gringada de enquadrar as obras deles dentro de uma escola que é nossa. É, eles podem se basear, né? Eu não vejo, assim, elementos suficientes. Eles podem se basear, mas, assim, pra enquadrar realmente dentro disso, eu não vejo elementos suficientes em Amélie Poulain. E Amélie Poulain, inclusive, eu vi, assim, uma similaridade de algumas coisas, alguns elementos dentro do filme. Aquela fotografia logo ali no começo e tal. Eu achei que me lembrou muito do filme. Aliás, o começo do filme, nos primeiros 10 minutos, assim, Eu já fiquei preso na história, principalmente pela movimentação de câmera e pela coisa da rotina dela. Vale citar esse elemento, né? Que ele pega uma edição minimamente acelerada, que mostra o dia a dia dela. Isso lembra até uma cena da Amélie Poulain, que ela também está pensando sobre várias coisas ao mesmo tempo, tem uma edição igualmente frenética, mostrando essas coisas. E é engraçado, são coisas assim, triviais, coisas mínimas, minimalistas, só que ela te joga uma coisa impactante assim no meio. Então, por exemplo, no Amélie Poulain, tem a cena da transa com cara sim, em cima dela. E no, nesse filme tem ela, nesse filme agora tem a personagem da série Hawkins tocando um na banheira. Pois é, eu acho que é importante pra criar logo no começo do filme, assim, que fez uma empatia com o personagem. Gera uma curiosidade. Sim, sim. É porque o que faz a personagem da Sally Hawkins ser tudo que é a simplicidade nela. É o dia a dia, é a rotina. Tanto que eu A rotina. É, tanto que eu até anotei várias coisas que se aproximam ou são baseadas na Amélie Poulain. Que, por exemplo, a trilha sonora é bem delicada e fantástica, é muito parecida. A cena, o jeito que ela lida com o sexo e com o amor, etc., é muito como a Amélie Poulain lida, que é algo é fofo e é meio proibido ao mesmo tempo, sabe? Ingênuo, uma forma ingênua e meio poética, até. Uhum. Sim, é uma poesia esse filme, como o Stuck falou. Os frames rápidos que o Pinheiro já citou. A aparência dela também, a gente pode considerar parecida, porque a Amélie Poulain, ela não é uma Scarlett Johansson, uma Jennifer Lawrence. Ela é bonitinha daquele jeito. Eu acho que... magrinha, baixinha. Acho que a forma d'água extrapola isso, que eles pegam uma atriz que pode ser considerada até esquisita pelos padrões de Hollywood. Sim. Então, cara, é só dessas referências, a Amélie Poulain já me conquistou, que é um filme que eu gosto muito. Mas mesmo eu tendo pego isso da primeira vez que assisti, eu tive muitos problemas com o filme. Mas vamos segurar. Fazendo mistério aí. Programa do João Kleber. Depois do intervalo, a gente revela pra vocês o que foi que o João viu no filme que ele não gostou. Na primeira vez. Você está ouvindo. TVCast. If I told you about her, the princess without voice. What would I say? Eliza, come on. Então, só um ponto aqui que tava falando que a atriz não é bonita. Eu acho que o elenco não são pessoas bonitas assim por si só, sabe? A beleza da pessoa. Mas acho que isso é interessante. Agora, a pessoa com quem eu tava assistindo o filme, eu não vou dizer quem, né? Pra não entrar muito nesse sério, mas a pessoa com quem eu tava assistindo disse que o Michael Shannon, que interpreta o vilão, é um homem gato. É, acham que até o vilão do... Esqueci o nome dele. O vilão do Star Wars 8 é gato agora? Ah, o pessoal tava... Ele sendo gato ou não, mano, ele... personagem que me dá muita raiva e dá vontade de encher a cabeça de porrada e mesmo cair eles não caem no hospício pra ele deixar as pessoas sentadas. Mas o programa não é de Star Wars. Não, eu tenho... A porra daquele dedo necrosando, tudo preto. Ah, meu Deus. Eu tenho medo do Michael Shannon, cara. Eu tava falando, acho que isso que é interessante, sabe? Tipo, eles colocam pessoas não tão bonitas de beleza assim, como a gente vê em outros filmes, porque ele quer mostrar isso, sabe? O que é bonito não são as pessoas, é a história dessas pessoas, sabe? A história desses personagens. E esse que é o foco, sabe? Tanto que você vê que a gente tava falando do vilão aí, tipo, o cara além de ser otário como pessoa assim, sabe? Tipo, ele é otário com todo mundo, cara, até com a esposa dele, com a empregada que tá limpando o chão, com o cara que trabalha diretamente pra ele, é uma coisa assim, sabe? Tipo, mostra como a pessoa é ruim. É, não, até pelo dedo dele necrosado, você percebe como o cara é ruim, sabe? Tipo, e mesmo a protagonista não é uma pessoa bonita. Mas o monstro ali do filme, ele não é um monstro bonito também. Em nenhum momento mostra, tipo, ele tem uma beleza ali. Não, não mostra nada disso. Parece nojento às vezes. Sim, não mostra nada disso. Ele quer dar o foco na história. Ó, a história é bonita por si só, a história é, vamos, a gente pode dizer que é uma poesia, mas os personagens aqui não são bonitos, eles também têm suas coisas ruins. Eu acho que nisso ele consegue acertar muito. É justamente essa parada de não só deles não serem bonitos fisicamente, mas também enquanto pessoas ali dentro daquela sociedade, eles não são ninguém, como eu falei, tem a faxineira que é negra, tem a faxineira que é muda, e tem um outro cara que é gay e tá desempregado, então apesar do filme não levantar bandeiras, eu vi alguma crítica falando que ele não fala, mas ele mostra, então ele não tem nenhum discurso assim sobre como a sociedade, não sei o quê, mas mostra na prática sem estar levantando essas bandeiras. Inclusive, quando a gente tava falando como nossos pais, eu critiquei o fato do filme ele tentar verbalizar os problemas da sociedade. E eu falei que o essencial seria se ele mostrasse. Então, por exemplo, o fato do vilão ficar menosprezando o tempo todo a personagem da Octavia Spencer, que ela é negra, ou então o fato lá do pintor, do cara que faz os posters de filme, ele ser expulso da torteria, porque o cara da torteria percebeu que ele era homossexual, tá ligado? Eu acho que é assim que você deve criticar os preconceitos. É minimalista e não é tentando forçar você a entender isso. Sim, sim. Faz você ter essa percepção. Ele não é panfletário. Exatamente. É, ele faz você mesmo ter essa percepção. Sim, e você vê que ele é escroto, racista, não de cara, assim, ele é muito... Até sutil nas suas ofensas. Ele fala assim, ele fala uma palavra mais difícil e ele pressupõe que ela, por ser negra, não vai entender e corrige. Tipo, ele não é assim, só preta. Ele vai nas sutilezas. Isso dá uma riqueza ao personagem que nenhum outro personagem racista já teve no cinema. Ele é irônico, tipo, ele tá tratando a pessoa mal, mas ele não fala na cara, sabe? Ele fala assim, ele trata mal, mas ela entende porque ela sabe como é ser tratada mal. Ela sabe como é ser negro na sociedade, mas ele não tá jogando isso na cara dela. Sim, sim. Sabe o que o personagem do Michael Shannon diria se ele vivesse no século XXI? Sabe o que ele diria? Não, vamos citar, olha. Não, sabe o que ele diria? Eu não sou racista porque eu não tenho amigos negros. Porque eu tenho amigos negros, ele diria exatamente isso. Eu não sou homofóbico, eu tenho um irmão gay. eu tenho amigos gays. Não, você sabe, você achou que eu ia dizer outra coisa, né? Achei. Não, não ia falar que ele ia dizer Bolsonaro 2018, não. Ia falar que ele ia dizer Trump 2016. Não, Trump 2016. Make America Great Again. Então, cara, mas eu acho que assim, acima de todas essas referências e tudo mais, esse filme acaba sendo uma grande história de amor. Muito baseado em Bela e a Fera e seus contos e aquele romance inconciliável, que é impossível um ficar com o outro. Mas mais do que isso, eu acho que ele consegue dar um passo a mais, que a mulher, a Sally Hawkins, sempre esqueço o nome do personagem dela, ela consegue se ver... Eliza. Uhum. Ela consegue se ver no monstro. As guerras, né, é fruto do passado dela, etc. A gente não tem muita certeza. E ela até fala, né? É tão engraçado que ela, mesmo sem nenhuma fala, ela passa uma emoção na atuação dela. Só naquela legenda e aqueles sinais. Sim. Quando ela fala... Até quando ela grita em sinais, parece que ela tá gritando na sua orelha. É muito alto, é algo muito incrível. Aham. Uh-huh. Tanto que... Na verdade, quando ela... os dois protagonistas do filme não falam. É legal, assim, fazer um filme bom, onde os dois personagens principais não falam, então vai só na atuação. Sim, sim, não e ela... Não tem nenhuma dúvida sobre as coisas. Aham. Uhum. Ela passa só com os olhos, com a forma como ela mexe a boca. Sim. Só com a expressão mesmo, ela passa, assim, interesse, ela passa dúvida, ela passa... um certo constrangimento... Ela passa, acho que até tesão, ela passa só com a expressão. Eles não falam e conseguem passar a mensagem muito bem, sabe? É. Eles conseguem mostrar o que eles querem. Sim, ser. Sim. E sem ficar mordendo boquinha, né? Ela passa sem ser exagerada. Sem ser que nem aquela menina dos 50 tons de cinza, que fica mordendo a boquinha, enfiando o... Cada 5 segundos. Fica enfiando fabricamente a caneta na boca. Não, tanto que ela se expressa, como eu tava dizendo, ela fala, ah, ele me vê do jeito que eu sou. E isso que eu acho que é o, cara, o mais foda desse filme é isso, cara. Ele me vê do jeito que eu sou. Então, se nenhuma pessoa vê ela do jeito que ela é, qual o problema dela querer alguém que goste dela do jeito que ela é? Ela sente. Entende? O cara lá, o amigo dela, fala, não, ele não é uma pessoa e tal, e ela insiste porque ela vê naquilo algo que vai além de um monstro, que é a primeira impressão, uma coisa, ela enxerga ali uma sensibilidade, né? Eu acho que ela se vê dentro dele, sabe? Sim, foi isso. É uma coisa que todo mundo... Uma estranha. Todo mundo acha estranho, todo mundo tem medo. Eu acho que talvez ela... foi muito isso, sabe? Tipo, muita gente teve medo dela. Tanto que ela fica sozinha, mora com o vizinho lá, entendeu? É muito disso. Acho que ela se apaixonou pelo monstro, por quê? Porque ele, de certa forma, acaba sendo ela. São coisas, entre aspas, estranhas, coisas diferentes. É, e apesar dele ser um filme que se passa em 1950, eu acho mágico, assim, fantástico. Como ele consegue ser... Caramba, atemporal, essa é a palavra, atemporal, ele consegue refletir tantas coisas da nossa sociedade hoje em dia, sem ser galhofa, sem ser panfletário, igual a gente reclamou no nosso cast de Como Nossos Pais. Sim. Que muitas vezes o filme só joga um monte de frase quebrando o tabu, né, passando na nossa época e acaba nos distanciando da própria mensagem do filme. E esse não, cara, é um filme de 1950 e a gente pega várias lições pra hoje em dia. Na verdade, o filme se passa em 63. Ah, desculpa, uhum. 60. Mas enfim... É um bom tempo pra cá, né? Precisamos estudar um pouquinho de história aí, pra saber quando foi a Guerra Fria. E também tem uma cena, eles estão vendo TV, e tem a polícia lá, o pessoal batendo nos negros da resistência lá dos movimentos sociais, né? Pelo lado da polícia daquela época, o TV, Malcolm X e tal. É. Então, no plano de fundo, tem essas tensões raciais presentes de uma forma bem sutil. Sim, o Stuck, Guerra Fria começou em 45. 47. Depois ele dá uma pesquisada. Eu tinha certeza que ali já era Guerra Fria, mesmo 50. É o seguinte, Guerra Fria começou em 1947. Para de defender os colorados. Começou em 1947. O auge foi na década de 60. Como ele cita que eles conseguiram mandar um cão e um homem pra lua, então era depois de 1960, quando que eles mandaram lá o Yuri Gagarin pra o grande Yuri Gagarin pro espaço. E então provavelmente foi ali entre 62 e 63, mas ele tem muitas referências aos filmes dos anos 40, aos filmes dos anos 50, tem ali nos posters, no cinema, quando as pessoas estão assistindo. É bem, aquilo é muito noir, né, cara? É muito noir. E a chuva? Você tava vendo Blade Runner? Ele... Se não tivesse o elemento do romance, esse filme também podia ser perfeitamente um filme de espionagem. Vocês param pra pensar. Sim, sim. filme. Se a gente tivesse nos olhos, se a gente tivesse nos olhos daquele cientista, seria um ponte dos espiões. É, tipo, eu já ia falar do Bridge of Spies, que também é um filme muito legal. Sim, sim. É, sobre esses russos, eu até achei o visual deles muito interessante e vale a pena comentar que eles usam de um elemento muito parecido com o dos nazistas em Dunkirk. Que eles meio que estão ali, mas não estão. Eles estão ali, mas eles são quase uma ameaça ou um tipo de inimigo. Não, eles são uma ameaça, cara. Sim, sim, mas eles são um eles tipo não de... Eles mostram, mas mostra, sabe? Não, a gente sabe que eles... É que eu não consegui concluir. É, os nazistas eram os inimigos no Dunkirk. Só que eles usam de um elemento que é quase como se eles fossem transcendentais, assim. A gente não vê eles direito. E nesse filme eles usam disso também. Eu achei, cara, bem legal, sabe? Eles sempre estão de capa, a gente não vê direito os rostos deles. Tanto que eu nem lembro muito bem como eram os atores russos ali, né? Não, eu tô ligado. Agora, eu percebi que em relação à visão que o filme tem da Guerra Fria, porque todo filme ambientado na Guerra Fria acaba se posicionando de alguma forma. Mas uma coisa que eu percebi é que ele meio que tem uma visão oposta aos ambos lados da Guerra Fria. Ele não aborda muito essa questão, mas, por exemplo, ele demoniza o governo norte-americano. Mas não é o foco, né, poxa? E, ao mesmo tempo, ele demoniza o lado soviético. E, né, pela visão dos historiadores, era tão ruim quanto. Eu já discordo, eu acho que ele é bem imparcial. Ok. Outra coisa agora que eu me lembrei, eu não quero perder, é o fato de que esse vilão, ele me lembrou um pouco também o vilão do filme... E o Labirinto do Fauno, que era o militar lá, o cara da ditadura espanhola. Se você for parar a pensar, aquele vilão ali, ele também tinha um defeito físico que deixava ele meio escroto, meio assustador, que era aquele corte que ele tinha na boca. E esse personagem tinha os dedos todo necrosado, fudido. Isso me lembrou, é como se o vilão tivesse algo podre, algo feio assim, exposto. É, um cara que é tão bonito socialmente, etc, ele tem algo que denuncia a maldade dele, meio que fisiologicamente. Mano, ele é nojento pra caralho, ele mija e não lava a mão. Sim, sim. Ele fica colocando os dedos tudo sangrando na cara da esposa. Escroto, caraca, que babaca, essa até... hora. Até coisa assim, desnecessária, meio constrangedor de falar sobre. Ah, eu perdi os dedos de dedar a buceta. Uhum. E é engraçado que a família dele, tu olha, é uma. Parece que é uma publicidade que não se canta. A mulher de avental, servindo, é. Ah. Fallout. É. American Dream. É, bem American. Sim, sim. Sobre o personagem do Michael Shannon, eu acho uma coisa interessante nele que... uma crítica que teve ao filme. Que muitas vezes, né, a gente pode tomar ela muito fácil. Que é que o filme é clichê e tem um vilão que é totalmente... É, o filme com que... Qual é a palavra? É... Puxa... Ele não tem aquele espaço cinza, ele é muito 880. Tem os pessoal que é muito bonzinho e tem o pessoal que é muito mal. Eu esqueci a palavra, desculpa. Que a gente até discutiu no Star Wars, que o Star Wars é bom nisso, o Star Wars 8 foi bom porque ele não teve esse 880. Mas o Del Toro, ele é famoso por se inspirar em contos de fada, etc. Então faz total sentido, na sua narrativa e no seu estilo de direção, ele ter personagens que são totalmente maus. Aquela coisa bem Star Wars mesmo, o vilão bem definido e os heróis bem definidos. Então a gente tem que pegar a proposta do diretor e entender de acordo com a visão dele, né? Vocês concordam? Sim, eu acho que até faz sentido com o lance do realismo fantástico, né? Sim, principalmente com a coisa do conto de fada, né? Se você for levar em consideração, por exemplo, Harry Potter. Harry Potter pode-se dizer que é um realismo fantástico, porque ele pega, ele começa ali com o lance da vida normal, cotidiana dos britânicos... Ele apresenta depois um mundo mágico, alternativo, mas que esse mundo mágico ele tem regras, ele tem uma estrutura social, de organização política muito parecida com a do mundo real. Então, e ainda assim você tem essa questão do vilão ser totalmente mau. O Voldemort ele não tem nada que faça você sentir empatia por ele. Tirando o fato da grande interpretação do Ralph Fiennes. Reifar, sabe? Sim, sim. Ah, a palavra que eu tava tentando achar era dicotomia. Que esse filme, ele é extremamente dicotomizado, né? Ele tem o bem e o mal, a noite e o dia, o preto e o branco. Isso foi uma das críticas ao filme. Cuidado pra não você falar. Agora eu me lembrei direto do Lex Luthor do Batman vs Superman. Cara, eu não acho que o vilão é tão preto e branco assim. Você não, acha, cara, que ele tem os motivos dele pra ser escroto? Eu não acho que ele é mal por ser mal, sabe? Eu acho que ele é um cara mais obcecado pelo sucesso. Tipo, ele precisa fazer de tudo pra dar certo, porque ele quer ser o cara fodão. Entendeu? É o tipo de cara que fala isso que vocês falaram, de não perder o dedo. Ah, pelo menos eu não perdi o dedo que faz aquilo na mulher, então. E eu acho que por isso que ele não é tão preto no branco. Eu acho que, tipo, ele acaba sendo surdo a tudo ao redor dele, sabe? Tipo, não ouve ninguém, ele que sabe tudo. Mas ele é um homem problemático, tipo, ele que foi lá na América do Sul e pegou o monstro e levou, tipo, ele que quer levar o sucesso, ele que tem... Que compra ele o carro. Quer ter isso na carreira, sabe? Esse feito na carreira dele. E eu acho que, tipo, ele não é tão preto no branco por causa disso. Porque não mostra tanto, mas mostra alguns requisitos disso. Tipo, quando ele fala que ele que foi buscar coisa, porque aquele bicho é dele, entendeu? É, ele quer matar por quê? Porque ele que pegou, então ele que vai matar. Não tem que estudar, porque não quer estudar, ele não quer dar o prazer dos russos ter esse conhecimento, entendeu? Ele nem liga pra guerra, ele quer o sucesso dele. Exatamente, então é por isso que ele não é tão preto no branco assim, entendeu? É. Sim, sim. É, mas também não dá pra dizer... Ah, mas o William César, cuidado aí com esse negócio. Ah, o cara só tá cumprindo ordens. Isso aí foi a mesma desculpa que os nazistas deram no tribunal do Nuremberg. Opa, nazista. Não, mas claro, o fato dele estar cumprindo ordens nunca significa essas desculpas todas dele. Mas quando ele se gosta, a coisa é: ele não é o topo daquela estrutura ali. Tem um monte de gente mais escrota que ele acima dele. A questão é. E ele compra o carro porque ele sei que ele parece ser um vencedor, uma pessoa de sucesso. Na verdade, ele parece com muitas outras pessoas que convivem com a gente todo dia na nossa sociedade. E eu acho que assim, se ele fosse mal por ser mal, ele ia acabar atrapalhando o amor desses dois, sabe? Por mais que ele não tá se importando com o relacionamento dos dois. Ele quer o bicho dele, entendeu? Ele que foi na América do Sul e pegou o bicho, então é dele. Ele vai atrás do monstro por causa disso, entendeu? Não porque, nossa, assim, não, uma pessoa não pode gostar desse monstro. Não, ele não tá nem aí, ele só quer pegar o que é dele. Então acho que é por isso que ele não acaba sendo, ele acaba sendo um pouco ali, tem alguma coisa nele ali, sabe, por ele ser mal. Não só por, ele é mal, ele quer acabar com tudo. Ou melhor, o que ele pensa ser dele. Isso, exatamente. O que ele pensa que é dele, exatamente. Sim, sim. Então acho que essa pequena coisa... Ou melhor, coisa, o que ele pensa que é dele. Acaba dando um pouco de profundidade ao personagem, sabe? Sim, sim. Trazendo a discussão um pouco mais pro chão aqui, vocês definiriam o gênero desse filme como, César? Começa você. Fantasia ou realismo? Não, porque realismo fantástico seria o subgênero. Eu acho que tá mais pro realismo fantástico do que pra fantasia, com certeza. Suspense também. Eu vou chutar espionagem. Espionagem não é bem gênero, cara, mas suspense. Ficção científica, dá pra também ir? Forçando assim demais a barra, eu acho que dá. É, forçando a barra mesmo. Teria que ter mais alguns elementos ali pra ser. Ficção científica. Romantismo. Tem que ter um sabre de luz ali no mês. Romance, sim. É. Cara, é um pouco difícil, acho que ele não trabalha com um gênero só, sabe? Ele vai beirando várias coisas. Isso também é uma coisa interessante, cara. Ele trabalha... Ele trabalha em vários gêneros e ele consegue acertar em todos, sabe? Tipo, ele não vai a fundo em um, ele fica ali na beira ali, só que ele também faz bem, entendeu? É, às vezes é fácil achar um filme, ah, ele não é isso, mas ele erra nisso. Esse não, ele acerta nisso, ele não vai a fundo, mas ele beirando ali só na camada, na primeira camada ali, ele consegue acertar. Ele deve demais. É por isso que o filme é bom. Acho que foi difícil de definir um gênero, velho. Ele arranha até a comédia musical, né? O musical, naquela cena perto do final, que é, eu acho muito engraçada. Acho que é até o começo, da parte que os dois, eles vivem muito o cinema, sabe? Tanto que eles moram em cima de um cinema. E toda essa parte deles, tem a Eliza tocando a música e ela passando o dedo no vidro com as gotas d'água, sabe? Isso é muito, tipo, viver da arte, sabe? Sem falar, não, eu vivo da arte, apesar do vizinho dela viver da arte, mas ela viver da arte, sim, mas é uma coisa natural pra ela, sabe? É o verdadeiro cinéfilo sem lista de cinéfilo. É o cara que vive aquilo. Sem ele precisar ficar dando nota. É. A gente dá nota aqui. Ó o Vulto. Vulto chegou, cara. Ei, peraí, porra. A gente dá nota aqui, viu? Não, eu sei, não. A gente dá nota aqui, não, cara. Não, não, não. Deixa a opinião dele. Eu entendo o que ele quer dizer. Eu entendo exatamente o que ele quer dizer. É que muitas pessoas... Agora, rapidinho, só arranhar isso aí. Pesquisam a lista pra ser o senhor cult inteligentão da internet. Cinéfilo. Daí o cara vê Amélie Poulain e acha que é o... filme mais, ela é mais desconhecido da história, sendo que é o mainstream de filme francês. Tipo isso, mas entendi. Cara, eu acho que esse filme, ele arranha até uma coisa, eu anotei aqui, mas é controversa. Ele arranha até um pouco de Tarantino. Ele tem umas cenas meio gore, de sangue, aquela cena que o cara tá puxando. Ah, eu veria sim, aquela cena tô que ligado. Ele tá puxando o cara pela bochecha, exatamente num Django Livre da vida. Não, e aquele negócio lá, você leva um tiro na cabeça, sai 2 litros de sangue. Sim, quando ele arranha o pescoço, aquilo é Tarantino, pô. Sai sangue, meu amigo. Quando a criatura arrancou o dedo dele, o laboratório inteiro, pô. Sujo de sangue, parecia que tinha matado uma pessoa. Caralho, eu vou lhe dizer agora. Meus ouvintes iam me defender agora. Não, parecia que tinha matado 2 pessoas. Parecia que tinha matado bem umas 3 pessoas ali. Eu achei que ele tinha morrido. Pois é, o filme do Tarantino, se você for ver esse último Os Oito Odiados, porra, o cara leva um tiro no peito, meu irmão, sai ali sangue de todos nós. Tirando o tiro no Leonardo DiCaprio. Até de onde ele não tomou tiro, tá saindo sangue. É, tirando o tiro no Leonardo DiCaprio, que só sai um pouquinho de sangue. O Leonardo DiCaprio, primeiro só o suficiente pra molhar aquela flor. Mas enfim. Você está ouvindo... João, meu filho, você vai entrar naquela problematização e vai deixar pro final? Eu acho que a gente pode falar dos aspectos técnicos antes de entrar nessa, que essa é quente. Talvez a expectativa esteja alta demais pra algo que não é tanto. Mas, fotografia, o que vocês acharam? Eu achei um dos pontos mais altos do filme. O jeito que ele usa as cores, os tons de azul e... verde. É verde, aquela coisa da água, né? Verde, azul... Tem muito... Cara, eu acho uma boa sacada, sabe? Esses tons verde meio que mostra destruição, sabe? Por mais que não tenha a destruição ali, mas incentiva a pessoa a ver que vai acontecer alguma coisa, sabe? Sim, sim. Eu acho interessante. Uma coisa que eu percebi na fotografia do filme é que ela casa perfeitamente com a movimentação de câmera. Então, o Guilherme Del Toro, ele gosta de fazer uns movimentos suaves... Só que eles são meio flutuantes, é como se a câmera estivesse debaixo d'água, tá ligado? É como se a câmera estivesse sendo movimentada debaixo d'água. E como a cinematografia tem uma coisa meio de verde musgo, tem um azul marinho também ali, você meio que cria essa ilusão visual, não tão clara, mas uma pequena ilusão visual de que tudo se passa debaixo d'água. Esse que é o ponto, né? Mostrando tudo isso, acho que ele consegue tipo, não é um quebra-cabeça, sabe? O filme flui de uma maneira muito simples, assim. Tipo, o filme tem 2 horas. Você passa essas 2 horas, 10 minutos. Entendeu? É, flui de uma maneira muito fácil, assim, sabe? É, parece que foi uma coisa fácil de fazer. Mas ele teve um esforço. Entendeu? Não é... Você sente assim, você se sente investido no filme, não acha que não olha pro relógio no momento algum. Exatamente, você entra dentro da história. E isso é o importante, sabe? Quando o diretor consegue mostrar o esforço, te colocar dentro do filme e esquecer de ser espectador. Eu acho que isso que é. Sim, legal. Sim. E você, César, o que você achou? Foi um dos pontos fortes, assim, de fazer a sonora. Acho que é um prêmio merecido. É, eu ia entrar na indicação já, né? Que eu acho uma boa fotografia, mas não ganha do Roger Deakins e Blade Runner 2049. Não pode ganhar. Não pode ganhar, pra mim é um ponto, assim. E você, Pinheiro, que você é fã do Dickens também? Ah, ó, vou dizer um negócio. Eu acho que indicação ao Oscar mereceu. Indicação. Agora, vencer, tipo assim, é uma cinematografia eficiente, é uma cinematografia bonita, mas a do Dickens, cara, aquele negócio, uns enquadramentos, cara, clínicos, cirúrgicos, é um negócio extremamente perfeito. E, tipo assim, cada posição de câmera ali é um negócio muito bem pensado. Então, eu acho que, apesar da cinematografia do Shape of Water ser uma cinematografia bonita, não acho que deva vencer Roger Deakins. Até mesmo se você for parar a pensar, a justiça histórica foi. Porque o cara já foi indicado bem umas 10 vezes ao Oscar. O cara tá à beira da morte, se não derem esse Oscar pra ele, não é questão de cota, nada. Ah, o cara tá morrendo, vai dar pra ele. Não, nada a ver, o cara merece. Ah, 2049 Pô, ele já merecia pelo filme. Aquele No Country for Old Men, no Brasil chama. Putz, verdade. Aquele lá com os irmãos dos irmãos. A qualquer custo. Não, a qualquer custo não, porra. O outro. Sim. Onde os fracos não tem vez. Esse ele merecia, ele também merecia pelo Bravura Indômita, ele merecia também pelo Sicário tal, mais ou menos. Mas esse cara, esse especial, ele merece demais. Do mesmo jeito como achei justo, a vitória do Ennio Morricone pelo Zedó de Aço. Sim, sim. E o Dan Lustin, que é o cara que dirige a fotografia do A Forma d'Água, ele é muito famoso pelos seus filmes dinamarqueses. E ele acabou entrando em Hollywood nos últimos anos. E ele fez A Liga Extraordinária, que é um filme mais antigo. Fez Terror em Silent Hill. Ele fez A Colina Escarlate, que foi seu primeiro trabalho com o Del Toro. Ele fez John Wick, Um Novo Dia Pra Matar, né? Que é filme mais ou menos de ação. Eu gosto, mas sabe, né? E A Forma d'Água que... Filmes capistas, tá? Isso, e A Forma d'Água que ele acabou ganhando a indicação. Ele é bem versátil. Sim, sim. Mas, cara, se tu entrar no IMDb, a quantidade de filme dinamarquês, europeu que ele tem é bem grande. Ele deve ser uma lenda no país dele, né? Eu tô vendo aqui os indicados à fotografia, né? E eu acho que os únicos filmes que realmente podem tirar o Oscar do Blade Runner, 2049... Seja a forma da Will e o Dunkirk. Dunkirk também pode tirar esse Oscar dele. Não. Sim, pô. Sim. Tem não. Sim. Foda-se! Não, voltando aqui, ó. Dunkirk, acho que talvez pode competir a altura com Blade Runner. Never. Sabe? Mas fica entre esses dois. Acho que A Forma d'Água, apesar de ser tudo muito bonito, sabe? É tudo muito bem pensado. É, eu acho que não é minha aposta pra ganhar nessas categorias. Acho que Blade Runner merece mais. É uma coisa muito mais estudada, muito mais pensada, sabe? É coisa de anos de trabalho. Cara, eu não gosto tanto de Dunkirk. É muito boa, mas, cara, eu acho que a de Blade Runner é um nível a mais. Claro, assim, eu também acho, mas eu tô dizendo que os únicos filmes que tem uma fotografia forte o suficiente pra tirar esse Oscar do Blade Runner sejam esses dois. Não tô dizendo que eles vão que mereçam tirar. Então, eu acho A Forma d'Água melhor que Dunkirk, então, sabe? Não, eu não acho, cara, porque Dunkirk é muito... A fotografia conta uma história, sabe? Precisa da fotografia que tem pra pro filme ser o que é. E eu acho que A Forma d'Água, por mais que seja bonito, mais fluido, assim, ele consegue casar muito bem as coisas, ele não precisaria ser isso pra mostrar a história, sabe? Acho que Blade Runner... A fotografia tá muito bem inserida na história, precisa dali pra dar um contexto pro filme. E Dunkirk também precisa disso pra dar um contexto pro filme, entendeu? Pergunta. Ouvintes, mandem a opinião de vocês aí, qual fotografia merece ganhar. A gente vai abordar isso aqui um pouquinho mais pra frente, mas concordem comigo e falem Blade Runner. Ah, passa. Pergunta, outra coisa aqui. Direção de arte. Vamos perguntando aspecto técnico a aspecto técnico. Direção de arte, o que vocês acham da de produção, cenário? Eu achei a recriação... Pode falar. Eu achei que foi boa a recriação de época, mas, assim, eu acho que Blade Runner 2049, por ter um design de produção mais futurista... sua estética mais diferente, eu acho que ele poderia vir a ganhar esse Oscar. Sim, eu acho que merecia ganhar. Mas também tem A Bela e a Fera, que é um possível filme aí pra tirar esse Oscar dele, porque a Disney sempre fatura Oscar em categoria técnica. Acho que eu fico com Blade Runner de novo. Eu também fico com Blade Runner, mas acho que é possível que o Bela e a Fera ganhe esse Oscar, né? Mas, pelo que eu tô vendo aqui pelo site oficial do Oscar, pelo termômetro do Oscar, o filme que tá mais possível de ganhar melhor design de produção seja A Forma da Água. Não vou dizer que eu concordo. Tô dizendo que é o que tá aparecendo aqui. Eu fico com Blade Runner ainda. E trilha sonora original? Merece, não merece? Fala primeiro, eu falo depois. A forma d'água tá concorrendo, Dunkirk, Trama Fantasma, que ainda não lançou no Brasil, nem nos Estados Unidos, se eu não me engano. Star Wars, Os Últimos Jedi, que é do John Williams, não, então... Cara, é só 2017, certo? Então já deve ter estreado nos Estados Unidos. Pensando que tá nem indicado. Ok, então tá. Pode deixar na edição aí, o editor, eu errei. E Star Wars, que é do John Williams, que então é um forte candidato, e Três Anúncios para um Crime. Eu fico com Três Anúncios para um Crime, que a trilha sonora é fenomenal. Eu não assisti, não sou capaz de opinar. Eu acho que Dunkirk leva, cara, porque a trilha sonora é muito foda. É que nem a fotografia, acho que precisa estar ali, sabe? Nossa. João, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Onde você assistiu Dunkirk? No cinema. Tá. Não, eu saquei tudo da trilha sonora do Dunkirk, de ser compassada, ter aquele, te deixar tenso. Só que, cara, eu sei lá, eu acho que a trilha sonora não para, sabe? É um erro isso, tem hora que tá muito alto. Sabe, edição de som, etc. Então, você acha que... Eu não gostei, cara. Você acha que numa guerra é como, cara? Não, numa guerra não tem musiquinha do Hans Zimmer, por favor, né? Então, não tô falando que tem música, tô falando que não tem silêncio. Não, mas ele podia ter feito isso igual o Falcão Negro em Perigo, do Ridley Scott, feito som de guerra, cara. Eu acho que a trilha sonora não para, a mixagem ruim, sabe? Nossa, cara, muito alto em algumas partes. Putz, não curti. Essa parte alto que é muito bom, cara. Eu vou participar do Dunkirk aqui no tipo internet. Vai, cuidado pra gente não sair. Essa parte alta que é bom, cara. Você fica... Foda-se! Tá, pessoal, vamos tomar cuidado pra gente não sair do filme que a gente tá falando. Só assim pra não dispersar. Fala aí da trilha sonora, Pinheiro. Sobre a trilha sonora, assim, eu gostei da trilha sonora desse filme, mas assim, eu não acho que ela seja a melhor trilha sonora do Alexandre Desplat, que é o cara que faz. É um dos maiores compositores de hoje em dia, dos últimos anos. A melhor trilha sonora dele, e aí o Oscar foi justo. Foi a do filme O Grande Hotel da Peste. Ele mereceu o Oscar de trilha sonora. Esse, eu acho que a indicação foi ok, mas vencer, não acho que ele merece. Eu não acho que esse seja o melhor trabalho do Alexandre Desplat, que é o filme da trilha sonora desse filme. Eu acho que é o do Grande Hotel da Peste. E por isso, eu não acho que ele mereça esse Oscar. Talvez, eu não vi ainda o Trama Fantasma, nem o Três Anúncios, mas aí eu pode ser que eu goste da trilha sonora mais do que esse filme. Até agora eu gostei mais da trilha sonora do Star Wars, do último Jedi e do Dunkirk. Caramba! É que eu gosto dessa trilha sonora. As nossas apostas. Fofa e delicada. Isso, eu gosto. Mas é opinião, né? Daí não é exatamente o que vai ganhar. Tanto que a gente tem lá, já fazendo jabá, a gente tem lá no site um formulário. Daí a gente coloca lá o que a gente acha que vai ganhar de acordo com a mentalidade da academia, que é uma opinião, e a nossa opinião com o coração de fã. Né? O que queremos e o que vai ser. Exatamente. E queremos a opinião de vocês pra falar no nosso último cast antes do Oscar. Melhor montagem, eu já vou de Baby Driver. Melhor cuidado, não vamos falar muito dos outros indicados, porque senão a gente vai sacrificar o nosso podcast. Vamos focar então na Forma d'Água. Em relação à melhor montagem, eu acho que é um filme, como é um filme de 2 horas e 4 minutos, a montagem é eficiente, deixar o filme bem redondinho e fazer com que a gente não se incomode com essas 2 horas. É algo que, por exemplo, alguns filmes como o Foxcatcher, de 2014, não conseguiram fazer, porque o filme, várias horas, você quer olhar pro relógio, ver, falta muito. Outro filme que também tem uma edição que achei injusta ele não ter sido indicado foi o Blade Runner 2049, também com uma edição muito boa. Eu já acho longo. Mas vamos fazer assim, sobre as indicações ao Forma d'Água, vamos falar se a gente acha que foi merecido ou não a Forma d'Água. Não vamos entrar no mérito dos outros filmes, igual eu fiz agora. Mixagem de som e edição de som. Eu acho que a Forma d'Água é merecido, mas não ganha nas duas. Vocês, o que vocês acham? Eu sinceramente não tenho opinião formada. Eu acho que é merecido, mas eu também gostei de Dunkirk, por exemplo. Então. Não, mas a questão da edição de som e da mixagem de som, você só realmente presta atenção nisso quando é uma coisa. São sons específicos. Então, por exemplo, barulho de um tiro, um vidro quebrando, tá ligado? Vale até salientar aos nossos ouvintes a diferença de mixagem de som e edição de som que muita gente não sabe. Alguém se propõe a explicar ou explico? Eu tô com medo de falar merda. Tá, então eu posso falar. A mixagem de som, ela é quando você analisa se o som tá muito alto, se tá muito baixo, se ele tá certinho, sabe? Sabe a dublagem de The Room? Que tá uma atrás da outra, tá tudo errado. É isso que você vê na mixagem de som. Já a edição de som é o AFX, né? O que a gente usa muito no podcast, é efeito sonoro e etc. Então, essa é a diferença, mas é bem básico, na verdade, não é muito difícil. Por isso que eu digo que Dunkirk, não querendo se esticar, mas por isso que eu digo que Dunkirk, mixagem de som é zero, assim. Eu acho que fica muito alto, numas horas, etc. Ah, é porque é barulhento, porque o João quer uma guerra, a gente não acha barulho, a gente não. É, exatamente. O pessoal tá tudo falando baixinho, assim, o soldado vai lá, o sargento pede pro soldado, ô soldado, vai lá. Vai lá cobrir o outro soldado ali, baixinho. Eu não quero ver um clipe gosto que os ouvintes defendem, cuidado. Os dos podcasts. As explosões dos tiros são tudo com silenciador. Sim, figurino. Eu achei já exagero indicar figurino. Bem melhores. Eu acho que é. Sim. O figurino é ok demais pra merecer uma indicação. É, bastante ok. Sim, é muito ok, verdade. Tá. Melhor roteiro. Calma, original. Pera, deve ter outro aqui. Só. Não, roteiro original. Tá, roteiro original. Corra. Rapaz! Corra ou Três Anúncios? Eu sou muito fã de Três Anúncios. Não, o Corra pra mim é o que tem que ganhar o melhor roteiro original. Acabou essa discussão, tem que ser o Corra. Eu sei que o Stuck concorda. É o meu filme favorito do Oscar até o momento. Vai ter gravação no Tipo Internet? O único filme que podia tirar. Quem vai lá representar? Com certeza, talvez seja o primeiro. O único filme que realmente pode tirar esse Oscar do Corra, um dos dois filmes aqui entre os indicados, é o Lady Bird e o 3 anúncios. Cara, 3 anúncios agora, é... Agora, por exemplo... Putz, 3 anúncios, questão de roteiro original, acho que esmaga a Lady Bird. Agora, se você for... Aí, caralho, tô fazendo exatamente aquilo que eu não deveria ter feito. esquece. Uhum. Vamos sair de roteiro. Então, eu acho que essa parte do roteiro original... É, eu acho que é muito bom, sim, pra concorrer, sabe? Acho que foi merecida a indicação. É justo. Acho que, na verdade, todas são. Todas as indicações são justas. Mas o roteiro original acho que é justo, sim. Acho que o Del Toro conseguiu fazer uma boa coisa, sabe? Que a gente já tinha falado. Conseguiu referenciar obras do passado muito bem. A gente comentando sobre o melhor roteiro original sem... dar palpite sobre o que o povo é difícil, velho. Tirando isso de mente. Ah, mas, tirando isso de mente, a forma da água é muito bom. Sim, valeu muito. Ah, o pessoal... Na verdade, eu acho que... Sim, uma história, né, escondo várias outras histórias e fazer algo consistente e algo bom. Então, na verdade, não é nem demérito. Uhum. Sem parecer um misturado de referências. Ah, também a gente tem que, sim, lembrar... Ele caminhar em vários caminhos e conseguir acertar em todos, né, cara? A gente também precisa lembrar daquela frase que diz... No cinema, nada se cria, tudo se copia. Então, qualquer arte, né, cara? Não tem nada que seja 100% original. Uhum. Agora, outra indicação aqui. Melhor atriz coadjuvante pra David Spencer. Vamos tentar não dizer quem a gente quer. Vamos tentar focar pra não dar spoiler. Tá. Octavia Spencer é o de sempre. É, eu até tava falando isso em off. Eu acho que a academia meio que tem preguiça de indicar negros, né, e coloca a Octavia Spencer ali pra fazer uma média. Eu não vou dizer que é certeza nesse caso. Eu acho que, no por exemplo, a Mary J. Blige, outra atriz negra, também está indicada. Mas eu aposto que, se não tivesse esse filme Mudbound, provavelmente só a Octavia Spencer seria a única negra e seria a indicação que, para mim, não merecia estar aqui. Ela é boa atriz, mas a indicação aos melhores atriz coadjuvante, ela não rouba a cena em nenhum momento. Eu concordo com Gabriel, acho que essa indicação para melhor atriz coadjuvante não foi assim tão... Ela não teve um papel tão importante, entendeu? Apesar de ela interpretar o papel muito bem, a personagem dela não teve uma relevância tão grande para conseguir dar essa indicação para ela. Cara, eu achei a atuação bem ok, assim, fala bem a real para você. É, por exemplo, ela é engraçada, né? Nossa, aquele começo falando das mijadas dos caras, né? é muito bom. E você, Stuke? Então, eu acho que foi boa, sabe? Não foi nada marcante ou relevante. Acho que uma coisa boa que ela mostra mesmo é mais pro final do filme. Sim, tá confrontando a parte que ela tá na casa dela, sim, e tal. Sim. Mas acho que é só isso, sabe? Tipo, não passa disso, sabe? Ela mostra ali... pessoa comum, por mais ela ser negra, ainda ela é comum, não tem muitos problemas assim com isso, e ela acaba assim se expondo mais quando ela fala com o marido. Acho que isso que é o ponto dela, sabe? Essa é a parte dela, mas não passa disso, sabe? Melhor atriz. Uhum. Ator coadjuvante, não quer falar antes? Ah, sim, eu tinha esquecido que o Richard James saiu de casa também. Tá. Dane-se, assim, eu acho que a indicação dele foi pior que a do Octavia Spencer. Não, cara, não. Eu simpatizei logo de cara com o personagem dele. Eu gostei do personagem dele, né? Inclusive, ele não tá. Uma coisa que o cinema adora fazer, o cinema e a televisão, é criar homossexuais estereotipados. Ele não é estereotipado. Sim, sim, sim. Eu gostei disso. E também ele é um personagem que meio que te cativa. Eu gostei também, eu acho. Não sei se é merecido ele ganhar, mas a indicação é merecida. Eu acho que ele tem um papel relevante na história. A relação dele com a personagem da Sally Hawkins é muito boa e tem uma importância dentro da história. Uma amizade legal, dentro da história, é uma amizade legal, isso é uma coisa que fica feliz de ver e tal, uma coisa fofinha. Eles são bem, ele é bem cúmplice dela, então acho que foi merecido essa indicação. Agora, se fosse, não sei, talvez não. Se fosse pra tirá-lo daí, ganhar né, pior por outra pessoa, outro indicado, eu iria sugerir o Patrick Stewart pelo Logan. Eu acho que o Patrick Stewart podia ter feito uma justiça aí pra ele. Pode crer. Eu acho que ele não... É, a votação lá de fã, ele ia ganhar o Patrick Stewart. É, mas eu acho que o Richard Jenkins não... Ele é legal no filme, cara, mas acho que tem outros... atores coadjuvantes melhor, sabe? Eu gostei, por exemplo, muito da... Eu não lembro o nome dela. O sobrenome é Ronan, que é a mãe da Bird. Eu gostei muito dela. É, não vamos dar nossa opinião sobre... Mas ela ganha... Não, ela tá indicada a melhor atriz coadjuvante e a mãe... Tá, ok. A gente tá falando de ator coadjuvante. Ah, ok, desculpa. Melhor atriz pela série Hawkins. Olha... Só te dar os meus 2 centavos sobre a interpretação dela. Cara, eu achei foda o fato de que ela passa muito bem todos os sentimentos, tudo que ela tá tentando dizer, só pela a linguagem de sinais. Eu achei que foi uma indicação muito justa. E se ela ganhasse, eu não acharia errado. Eu também não vi. Eu não vou dizer assim com certeza, porque eu não vi ainda o Lady Bird. Cara, tu também... tem que ver 3 anúncios. Daí fica difícil a batalha. É, eu não vi Lady Bird. Eu não vi 3 anúncios. Eu, na verdade, cara, eu não vi The Post. Eu também não vi Eutônia. Mas, assim... É, eu o The Post, eu fiquei sabendo que... Pelo que me falaram, a indicação ali foi justa. Eu não vou entrar muito... Não vou falar muito disso. Só vou dizer que muita gente tá dizendo que essa indicação foi justa. Agora, sobre a Sally Hawkins, cara, se ela ganhar, eu não vou achar que foi errado, não, viu? Eu que vi ali, só não vi a Itônia, eu vi todos os outros, eu acho extremamente justo e a mesma coisa. Se ganhar, eu vou ficar extremamente feliz. E você, César? É, se ela ganhar, eu não vou reclamar, não. Acho que, com certeza, vai ser merecida. Ela fez uma coisa que não é qualquer ator tem capacidade de fazer, que é não falar durante um filme inteiro, mesmo assim você desenvolveu uma empatia pelo personagem. Então, merecido. Parece o pianista, né? É, tipo o pianista. É, isso que eu ia falar, cara. Quando a atriz consegue passar tantas expressões sem falar uma palavra, sabe? É porque é muito boa mesmo. Além de ela ser muito boa como atriz, ela também teve uma boa direção. Uma boa direção, um bom roteiro ali pra ela conseguir fazer a performance dela e tal. E... se ela ganhar, vai ser muito merecido mesmo. Acho que tá na briga aí, né? Sim, sim. Os outros que tava mais ou menos, acho que a Sally Hawkins como melhor atriz, acho que talvez esteja na briga, sim. Apesar de ser um pouco difícil entre todas, mas eu vou falar, é uma das minhas preferidas. Aham. Sobre a direção e melhor filme, eu acho melhor nós deixarmos pro programa só de indicações, depois que todo mundo tiver visto todos, que são as duas categorias, uma das mais quentes. Tá. E vamos abrir pra polêmica, né, que fez tanto suspense. Ah, só uma coisa, João, rapidão. Claro, claro. Quando for nesse podcast, a gente for falar da indicação, ele não fala de melhor direção e melhor filme do mundo, não? Claro, claro. Beleza, vamos pra polêmica, vamos polemizar aqui? Oh. É, polêmica. É, agora que eu não sei iniciar a polêmica, mas vamos lá. A primeira vez que eu vi o filme... eu tive muitas ressalvas, até eu falei com o César no privado e com alguns outros amigos, que eu tive muito problema com a relação do bicho, né, da criatura, do anfíbio, com ela. A ponto de eu flertar com a ideia de que se tratava de uma zoofilia. Gostaria de saber a opinião de vocês e tentarem me provar, e provar os ouvintes, porque eu vi muita gente falando, muita gente não, mas algumas pessoas falando isso. E depois eu também vou dar minha opinião final sobre. Tá. Podem começar. Sim, eu não vou tomar a frente. Começa em vocês, depois eu jogo a mão. Cara, vamos lá. Eu acho uma total perda de tempo achar que isso é zoofilia, cara. Não tem nada a ver, cara. E eu acho que, assim, é um filme, é um conto de fada, é uma poesia. Então, cara, eles, é fantasia, entendeu? É isso, cara. Acho que não tem nada a ver você falar, nossa, zoofilia. Porra, é diferente você colocar uma pessoa e um cachorro, velho. Colocar uma pessoa e um golfinho, por exemplo, que era na peça. Entendeu? É um monstro, cara. Acho que não tem problema, sabe? Tipo, não importa. Isso é uma coisa de se pensar. Puta, você tá assistindo puta de um filme, entendeu? O filme ganhou vários prêmios. O filme tá sendo. Foi indicado ao Oscar 2018. Você parar pra pensar que o filme se trata de zoofilia, entendeu? Acho que, tipo, cara, desculpa, mas você não tá entendendo do que se trata o filme. Entendeu? Isso daqui é muito mais uma história. Uma história de amor, um conto de fada de Bela e a Fera, do que uma besteira disso, tá ligado? Eu acho isso, é a minha opinião, tá ligado? Acho que não tem muito sentido quem acha isso, cara, desculpa. Ah. Sim, sim. Até o César comentou sobre isso, ninguém problematiza Bela e a Fera, ninguém problematiza Shrek. Na verdade, Shrek eu já vi pessoas problematizando, que pareça. Não, eu vou, sabe aí, o que César. Eu faço as palavras do Skunk, eu acho que... Quem viu e enxergou zoofilia viu errado. Eu acho que se você enxergar zoofilia ali, você vai enxergar também América. Eu tava te falar. E no mais, eu acho que é uma relação poética e tão bonita entre uma criatura que não é... É muito mais animalesca do que humana, mas ela não é real, então parte desse princípio de que é uma criatura que não é real, não existe nada igual a isso. Sim. Então tem como que traçar esse paralelo, assim, a apresentação com um animal, que não é um animal. Em momentos, inclusive, o filme se sugere que aquilo é um deus. É um deus, sim, exatamente. Então, eu acho que é uma viagem, eu acho que é uma moradinha. É viagem, cara, o pessoal que tá... Tá metendo louco aí, desculpa aí, cara. É um moralismo desnecessário e como o Gabriel falou, existe muita poesia aí, existe uma beleza, uma história tão grande pra pessoa olhar pra esse lado. Ah! Pra mim, comigo. Sabe, eu acho que tem tanta coisa pra problematizar. Você vai problematizar um filme bonito, que se trata de amor, tá ligado? Tipo, querendo ou não, é um amor verdadeiro ali, por mais que seja entre uma pessoa e um monstro, você falar que é zoofilia, tá ligado? Não encaixa, sabe? É uma coisa. Vou dizer um negócio, eu sei que essa resposta aí do Gabriel pro João me lembrou aquela cena do filme Poderoso Chefão, que o afilhado lá do Corleone, aquele que é cantor, ele tá ali todo se maldizendo, aí o Don Corleone levanta, pega ele pro peso, você pode agir como homem e dar uma porrada na cara dele. Isso foi desse jeito. Ele te deu uma lição pesada aqui. Agora, sinceramente. Não, mas Não, espera o falador ali falar tudo que ele tem pra falar, que depois. Calma. Eu concordo número e grau com o que o Gabriel falou, meu xará falou. Realmente, isso aí até de mau gosto, você ficar indo nessa, querendo problematizar uma coisa tão inútil pra falar do filme, né? Inclusive, se o editor quiser cortar toda essa parte aqui que a gente fala essa coisa de novo, eu não vejo problema. Mas eu que mando é pra mesmo deixar. Se for pra entrar dentro dessa seara, também que for pra, se for mesmo pra baixar o nível, eu vou dizer um negócio. Essa criatura, né, deu a entender que ela não é necessariamente nem um animal e nem um ser humano. Ela é algo que tá além disso. Ela é uma criatura híbrida. Ela é um ser para além dos animais, para além dos seres humanos. Tá ali na meiuca. Tá entre o ser humano e o animal. E outra coisa. Ela também pode não ser um ser humano. O filme deixa entender, assim, ele supõe, ele toca ali nessa parte, que ela pode ser uma criatura não humana igual a ele. Pô, ele toca no pescoço dela. E ele se vê nela como ela se vê nele. Pois é, ele toca no pescoço dela e formou guerras. Até ali a gente tinha compreendido que o personagem, né, que o monstro, ele curava as pessoas, tipo, ele curou a calvície lá da boca dela, ele curou os cortes que tinha no braço, entendeu? E pode-se dizer que as feridas que ela tem no pescoço, as cicatrizes, que sejam um problema, tá ligado? Na verdade, aquilo ali foi uma doença nas guerras que ela pode ter tido. Viajando legal aqui, eu cheguei nessa conclusão. Ela também pode dar o seu... Sim, sim. Sobre a bomba, eu quis deixar esse suspense mesmo, mas não faz também muito sentido, porque eu concordo com você de certo modo. Eu tava até conversando com a Dayana, que é do Cinecast, ex-Cinecast, né, que agora acabou faz anos. E eu falei que o problema era eu, né, porque eu levei aquele universo como muito real e a mensagem como uma mensagem literal. Sendo que nós, os espectadores, nós devemos entender que o diretor, o Del Toro, ele usa o realismo fantástico e o realismo mágico, tudo que a gente comentou aqui, pra passar uma mensagem que não é literal, é uma mensagem fantástica, uma mensagem sutil. Uma metáfora. Então, aquilo ali é um conto... Aquilo... Isso, aquilo ali é um conto de fadas. Sim, aquilo ali é um conto de fadas, a gente não pode levar de modo literal. Então é esse o ponto que muitas pessoas não entenderam quando dizem que é zoofilia, entende? Eles levam... Parece que eles não conseguem entender que o realismo mágico, ele pega o mundo real e faz uma fantasia. Eu acho que isso que diferencia também a Bela e a Fera, o Shrek, a Forma d'Água. Porque a Forma d'Água, ela é no mundo real e isso causa incômodo nas pessoas. Eu acho que por ser uma história diferente, uma história de amor diferente, é natural que cause algumas perturbações na pessoa. É bem normal isso, mas eu acho que não pode deixar essas ideias mirabolantes sobreporem a beleza do filme. Cara, na real, eu acho que assim, o pessoal que tá se incomodando por isso, cara, um monstro se apaixonar por uma pessoa e a pessoa tá se incomodando por isso, tá tudo errado, tá ligado? Você deve se incomodar com a família branca tratando o negro lá em Get Out de uma forma, tipo, totalmente escrota. É aquele negócio, não, eu não sou racista porque, aqui ó, minha empregada aqui é negra. Isso, por isso que a pessoa tem que se importar. Por isso que a pessoa tem que ficar incomodada. Não porque o monstro tá tendo uma relação com a mulher, tá ligado? Tipo, cara, é metáfora, é uma poesia. Então, pelo amor de Deus, né? E esse é um filme também que trata da questão da intolerância, né? O chefe dela, né? O chefe da. O cara, o Michael Shannon, ele é intolerante com os negros. Aí também aquele amigo da sofreu uma intolerância é homofóbica. Eu acho que se a gente começar a ver com desdém esse casal, que é a personagem da Sally Hawkins com o monstro, pode se beirar um tipo de intolerância, tá ligado? Sim, sim. É uma intolerância alegórica. É uma intolerância com algo que é alegórico. Sim, mas eu acho que a gente também não pode crucificar a galera que pensou isso, porque, por exemplo, eu pensei durante os primeiros 3 dias que eu vi o filme, eu fiquei com aquilo na cabeça, não é possível que eu tô achando isso, e eu sou a única pessoa no mundo. Não, cara, tem que crucificar sim, desculpa, cara. Eu acho que a gente tem que entender. Quem entende isso não entende metáfora, tá ligado? Assiste o filme 3 vezes porque não sabe o que do filme. Eu acho que a gente tá ouvindo a gente que essa opinião aí, a minha dica tem um choque cultural e você tá falando, porque se você deixar que você não está falando, você mesmo muda de ideia. E o João assistiu o filme de novo e mudou de ideia, então assista o filme de novo e... Não, beleza, eu acho assim, cara... Desculpa, mas não tem como pensar nisso, cara. Não tem, cara. Eu acho que, apesar de estar errado, eu acho que dá pra pensar nisso tanto que muitas pessoas pensaram, entende? Não, cara. Tem que ver o filme de novo, mas muita gente não vai parar pra ver o filme de novo. Eu não consigo entender como alguém consegue ver, tá ligado? Porra, se fosse um cachorro ali, se fosse um cavalo, nossa, beleza, né? Dá pra pensar, mas... É um monstro, mas, cara, não existe. Se fosse um cachorro, se fosse um cavalo, eu ficaria chocado, realmente, né? Porque é um negócio que infelizmente existe, né? Tem muitos lugares aí. Mas, pô, o monstro, ele até parece um ser humano, assim. Ele é bípede, tá ligado? Ele é humanoide. Ele é humanoide. Só não tem Mas isso não poderia soar como uma romantização? Não, de jeito nenhum, cara. Não. Tipo, deixar ele mais humano pra ficar mais palpável pro público. Cara, não tem como. Não, também não. O filme começa, toda a resolução dessa questão começa no momento que aquilo não existe, aquela criatura não existe. Pois sim. É. Se aquela criatura existisse, aí sim dá pra enquadrar como uma zoofilia. Aquilo não é, primeiro que não é animal, segundo que mesmo se fosse um animal, não existe igual um monstro, um negócio que... Enfim, é... Não sei, eu acho que é... Talvez sim, a gente esteja até perdendo tempo aqui discutindo. É, vamos fechar essa pauta. Não, eu acho que é importante a gente discutir isso, porque existem ouvintes, os ouvintes querem saber, entende? Porque pela gente, a gente não conversava. Mas o programa é muito mais pros ouvintes do que pra gente, então... Ah, é demanda? Talvez o ouvinte esteja ouvindo agora e ele esteja com essa dúvida nesse exato momento. Cara, se o cara tem dúvida... Você tá ouvindo a gente aqui e achou e tem uma opinião diferente, se você realmente acha que tem zoofilia, mande e-mail pra gente, mas com argumentos sejam bons. Não, cara, eu acho que vai vir, hein? Eu acho que vai vir que no grupo tinha gente que tava achando isso. Na verdade, eu acho que não deveria nem entrar nesse ponto, sabe? Pra não ficar fomentando essas coisas. Porque não existe, não é pra ser visto. Em nenhum momento ele deixa isso claro que ele tentou fazer. Ou não tem aquele negócio, o diretor pensou, mas ele colocou ali de uma forma escondida. Não existe isso. Com certeza não. Não existe. Mas é que existe a interpretação da galera, cara. É isso que é o problema. Exatamente. Se o cara interpretou assim, ele interpretou errado. Ponto. Entendeu? Eu tô sendo babaca o suficiente pra falar. Se ele entendeu isso, ele entendeu errado. Pronto, ele tá errado, ele não entendeu a metáfora do filme, ele não entendeu a alegoria do filme, ele não entendeu a poesia do filme. Entendeu? Ouve nosso podcast aí, porque é disso daqui que você tem que entender, cara. Isso daqui que a gente tá falando. Sendo babaca, mas é isso, cara, entendeu? Porra, se a pessoa acha que tem zoofilia num filme de amor desse tipo, pelo amor de Deus, cara, vai se tratar que você tem problema. Então, vamos pras notas? Vamos pra nota. Primeiro... primeiro os convidados, vamos ser educados. Ô, Pinheiro. Oi. O cara entrou no Evil Mode, mas ele é convidado. Vai começar dando suas notas e suas considerações. Vamos lá. Cara, eu acho o filme muito bom. Acho que dessa temporada de Oscar não é do meu preferido, mas é um dos favoritos. Pela quantidade de prêmio que ele ganhou e tal. Mas eu acho que nota 4,5. Valeria um 5, mas é uma coisa que... 4,5? Que não... Não me pegou tanto, sabe? Por mais eu ter gostado do filme, eu entendi tudo o que ele quis passar. Eu ainda... Não é do meu preferido, sabe? Ele tem outros certo, ainda certo. Que está na frente. Mas é 4,5. Vale um 5 facilmente. Passa a tua nota aí, César. Eu achei uma história bonita pra caramba, etc. Mas não é aquele filme assim que termina e... Enfim, é claro que as sensações que cada um tem diante de um filme, como diante de qualquer obra de arte, são diferentes, mas eu particularmente já meu filme e eu... legal, bonito. Então, eu acho que por todas as qualidades técnicas e pela história, enfim, minha nota é 4. Pinheiro? Então, eu não sou muito de colocar a nota máxima desse pedestal filme mudou, assim, fez orgasmos múltiplos pra ganhar uma nota máxima, assim, acho que a nota máxima tem que ser nesse nível, não. Se pra mim o filme tiver acertado tudo direitinho, se não tiver nenhum problema, pra mim já merece uma nota máxima, né? Eu talvez o filme só chegaria a esse nível de especial pra mim, né? Se ele por acaso estivesse na minha lista dos 20 melhores filmes de todos os tempos, tá ligado? Uhum. Mas eu acho que o Forma da Água é um filme todo direitinho, não acho que ele tenha problema nenhum. Não é um filme que mudou minha vida. Assim como o Planeta dos Macacos da Guerra, que eu dei também uma nota máxima, só que na minha crítica da página, também não mudou minha vida. Então, ele merece pra mim uma nota 5 estrelas. Porra! Aê! É, vai ser uma nota 5 estrelas, na minha opinião. Né? Não acho que foi... Nossa, sou outro agora. Mas pra mim, tá tudo direitinho. 5 estrelas, fácil. Aê, só eu que fiquei animado com as 5 estrelas? Porra! Eu achei exagero, mas... É, eu dou respeito... Não foi exagero assim, mas... O fato dele ganhar 5... Pode ganhar 5, hein? Ah, não quer dizer que eu também não posso... Eu sei, não quer dizer que eu também não posso ganhar 5. Talvez o filme com 4... É, o filme com 4 é melhor do que o filme com 5. Ah, e também, ó, não quer dizer que vai ter esse filme ganhar 5 estrelas, que eu também não posso ganhar 5 estrelas. Democracia, não, exatamente. Oi, Stuck, a gente discordou muito aqui, mas uma coisa que a gente concorda é que Batman vs Super-Homem é um filme mediano a ok, e a gente acha o melhor filme de super-herói da história. Depende, não, vou esse que melhor. É um não. Porra, João, tu adora causar uma polêmica. Esse melhor eu que gosto de fazer polêmica. Ah, meu Deus. Primeiro com essa porra aí dessa polemização aí de zoofilia, agora com esse negócio de Batman vs Superman, cara, deixa o Batman vs Superman lá. Caralho. Batman vs Superman, melhor filme da história. Cala a boca, cala a boca. Ei, porra, cala a boca mesmo. Cala a boca agora. Tá, beleza. Vamos tirar a média desse caralho. Brincadeiras à parte, nós tivemos a maior média até o momento, 4,5. Graças a Deus. Exatamente, porque senão, como nossos pais queridinho do César, estaria em primeiro. Eu acho uma sacanagem o cinema hollywoodiano em frente a Broadway. Mas tudo bem. A Thay vai se apaixonar pelo César, cara. Ô César, se a gente tivesse aqui um podcast sobre o bingo, ele por acaso estaria acho que de boa com nossos pais. Não sei, talvez. Nossa. Ah, pra porra! Aê, eu concordo. Enfim, acabou o programa. Acabou. Final, né? Vamos pros e-mails. O recado final pros ouvintes é lembrando que Chega Agora é baseado em uma grande produção televisiva brasileira, que é Chegou o correio. Vamos começar com o e-mail do Douglas Cordeiro, de Brasília, Distrito Federal. Vamos lá. Olá, muito bom podcast de O Jovem Frankenstein. Amo o Gene Wilder e o Mel Brooks. Muito triste em ver o Bulto e o Pinheiro não gostarem de clipe. KKKKK. Falem sobre cinema iraniano. Quase não vi nenhum podcast a falar disso. Isso é. Concordo. Eu já disse que clique é. Clique é o episódio de Black Mirror que nunca foi lançado na Netflix. Não, pô, clique é uma merda. E o Adam Sandler é o filho da puta. Nossa, aí ó, cultizeira, olha o cultizeira. Não sou cultizeira, não. Não sou cultizeira, não, sabe por quê? Tem um monte de filme, um monte de filme babaca que eu também gosto. Eu ia falar de Jovem Pessoa, verdade. Ofensivo. Nossa! Tem um monte de filme. Nossa, se for para pensar, o Jovem Frankenstein, assim, levando em consideração os filmes da época, ele tá pra aquela época o mesmo nível que tá o filme do James Franco, cara. Com o Seth Rogen. Ah, não, o cara vai. Não, chega. Não. Não vai falar mal do James Franco pra mim, pô. Não, eu gosto do James Franco. Assim, das comédias dele. Eu tô falando que, pro nível de zoeira do Jovem Frankenstein, ele era naquela época que é hoje o filme do James Franco, Seth Rogen. É aquela comédia meio marginalizada. Viu, só comentando um pouco do e-mail aqui, ó. O Douglas pediu pra falar sobre cinema iraniano. Cara, ninguém liga pra cinema iraniano. Ninguém liga pra cinema iraniano, não, cara. É Hollywood que tá ali, é filme da Marvel, uhum. Filme da DC. É, mas é. Eita, rapaz! Será? Depois do Oscar, será? Não, beleza. Se você quer gravar sobre iraniano, beleza. Eu acho que você. Mas grava sobre os filmes indianos antes. Não convida o Stuck. Ninguém liga pro Stuck. Aquele podcast dele é tipo internet. Olha o nome, ninguém liga. Aliás, faz o jabá, Stuck. Não, deixa eu falar sobre os filmes indianos, que é mais importante do que o iraniano antes, pô. Puta que pariu. Se for falar... Não. Não, se for pra falar de filme iraniano, fala de filme indiano primeiro. Que, de Bollywood, é? Fala de Bollywood primeiro. Eu nunca mais chamo Stuck. Eu nunca mais chamo Stuck. É mentira! Não, mas vamos lá pro jabá. Vamos pra coisa importante, coisa legal, coisa show. É, vamos falar do Dave Cash, né? Que é muito mais podcast... Não, né? Que começou... Não, vamos lá. Falar do É Tipo Internet, o podcast que eu sou membro lá. E a gente tá... Dona. Tá um pouco parado, mas estamos voltando. E 2018 é o nosso ano, hein? Desculpa aí, o João, do Dave Cash. Não, que isso? Total respeito. Não, tô brincando. Mas é isso mesmo. A parceria aí tá de pé ainda. A gente vai fazer... Vai cobrir alguns filmes do Oscar aí. O que não tiver aqui, vai ter lá na Tipo Internet. Com a participação de vocês, já estejam convidados. E... Isso. É isso. Uhum. Não tem muito mais o que falar. É, quando a gente vai divulgar no grupo, vai divulgar no Facebook... É facebook.com/davepodcast, no Twitter também, no meu, redmunderlinesz, no t.me/tipodavecast, que é o nosso grupo parceria. Sempre que eu falo pra você, Pinheiro, fala aí. Parceria que não, ninguém fixa o nosso post, mas beleza. Eu não fixo, não, calma aí, eu não fixo o post porque a gente tá no, ali fixado o formulário pro Oscar, que é pros dois podcasts. Só o nosso post também, porra. Podcast. Falou de Black Mirror, a gente não fixa. Hã? Falou de Black Mirror, a gente não fixa. Ouve lá o nosso podcast e toma ciência pra fazer o seu. Ouve. Ó, eu quero divulgar também, Não, ninguém deixou, próximo. Não, brincadeira, vai. Ah, porra. Ó, é o seguinte, eu quero divulgar aqui minha página Dois Cossimel, que é uma página de críticas, e ela também, todas as críticas são postadas no Davecast, um site. Eu dou notas de 0 a 10, são sempre ali análise ponto a ponto. Espero aí que vocês gostem da leitura. Muito e bom. Também vai ter críticas do filme do Oscar. Ah, e lá no site a gente já terminou quase todas as críticas do Oscar. É, lá no É Tipo Internet estamos começando. Verdade. Mas o de Call Me By Your Name é. Mas é uma coisa assim, não é crítica, é um texto. Porque a gente envolve uma um análise. Pouco. É, sobre experiências da vida com o que a gente viu no filme, porque entretenimento é isso. E, então não espere nota lá, porque acho que não cabe a gente dar nota pra isso. E a gente tá um pouco ferrujado de escrever texto também. Mas a gente faz uma análise um pouco diferente. Não é tão diferente assim, mas pode ser interessante. Então, dá uma olhada lá, leu. Sim, sim. Depois de ler o do David Cash. Claro. E pra. Não, que isso. Não, e pra vocês acessarem as publicações do Pinheiro no site, é davecast.com.br/tag/doentesporcinema. As nossas críticas do Oscar estão como davecast.com.br/críticas/Oscar2018. Então você acessa lá e você vai ter todas essas críticas. Semana que vem falamos de mais um filme do Oscar. Não falaremos qual, porque a gente não quer. E que não sabem ainda. Sobre como nossos pais, que a gente... Não, a gente sabe. Não, a gente sabe sim, caralho. É, e a gente não está lendo e-mails do Como Nossos Pais, porque a gente ainda não lançou o podcast no site quando a gente está gravando esse. A linha do tempo de gravação e postagem é totalmente confusa. O site caiu nesse exato momento e a gente não sabe se volta em 24, 72 horas. Está dando tudo certo? Não está, mas nós vamos continuar gravando? Vamos, adeus. Tchau. Ok, falou, pessoal. Cara, o único e-mail que teve no cast dele, que foi meu, ele nunca leu. Ele é muito mal com os ouvintes dele, cara. Eu não gosto de ler e-mail no podcast, cara. Não é. Ali não cabe e-mail, tá ligado? Por isso que a gente não leu. Mas eu li seu e-mail. Apesar de você ter mandado no e-mail errado, tudo bem, mas eu li. Eu li no off. Sim. Eu li, não respondi, mas eu li sim. Tá, tô suando, calma aí. Deixa eu tirar a camisa aqui. O editor, ele vai botar tanta zoeira, cara. Ok, falou, pessoal. Tá. Aperta no quadrado? Ah, tomando teu cu. Não é no quadrado? Aperta no teu buraco. É, no quadrado, é que ele pergunta todo o programa. Vai embora já, César. Tá precisando? Esse podcast foi editado por FM Edições.